Oi, bom dia, Whisky Juliette November. Bom dia, Whisky Juliette November, prossiga. Parqueado no Parque 3, solicitamos autorização de reboque na posição 4 do pátio 1. Seja Whisky Juliette November, autorizado do pátio 3 até o portão 4 do pátio principal, mantendo escuta consistente, aposte até a meu Whisky. Quartaral, Juliette November, parqueado 84, estado principal, Grato Ponteiro. Copiado November, obrigado, Angelo.